Lembrando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias. Eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Tomaria cruz e seguiria aquele a quem chamo de Senhor. Até porque resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação. A atitude a ser seguida de quem se desenrola do embaraço, me sinto mais seguro passo a passo, vivendo para agradar Jesus. Até porque ele se humilhou e suportou a agonia da cruz, não pra que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. Não pra que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma